Hotel Romeo Golf, é a torre. Lá na porta, tá fora da porra do Aguadar. É, a intenção é pouso em Salvador? Negativo. Tá tendo um problema hoje, mas hoje só pode. Deve. Então, 35 no 7 está autorizado a decolar da 10, venta 1 no 4, 0 grau, 03, né? Autorizado em decolar Então, meu Golf, prossiga. Encerrou, sobrevoo, retorne com mais. Gente, até o meu Golf está autorizado a cruzar a final da 10. Reporte na final para a RMAR. Autorizado o cruzamento, vai reportar na final da RMAR até o meu Golf. Então, meu Golf, para informação, tem um helicóptero da Polícia Militar a 500 pés, sobrevoando o CAB. Gente, não está visual, será que é todo o meu Golf? Ok. A 3517, decolada aos 10, chame o controle 208. 208, bom. vai golfar no final da Rima. Protelo, meu golfe é pra cima, sol por conta em risco, informe no solo controlado. Tomará solo controlado, até o meu golfe. Tá, Romeu, Charlie, Alpha Fox. Você já copiou a autorização? Ok, o Charlie Alpha Fox informa um helicóptero pousando na Enrimar. Mantenha sua separação com o tráfego, a decolagem é por conta em risco. Informe fora do solo. O Michael, meu Alpha, prossiga. Acionamento a critério, Michael Bell. Terra November Vito, já está acionado? Acionar e chame táxi, Terra November Vito. Romeu Alfa, informa, tem um helicóptero aí pousando na Enrimar, reporte visual, decolagem é por conta em risco. Temos outra aeronave aí decolando também da Enrimar, mantém a separação com o tráfego, informa fora do solo. Eficiente. Livre, até o Romeu Golf. Decolagem autorizada da 10, vento é 140 graus, 62 de nós. Autorizada, decolagem da 10, 140. Dali Alpha Fox, já está fora do solo. Afirmativo, a intenção é aproximar para a aerostação. Gente, Dali Alpha Fox, aproxime para a aerostar. O vento é 130 graus, 062 de nós. Informa 727 da Rio decolando a 10. Tráfego adicional, um helicóptero da Polícia Militar sobrevoando o CAB a 500 pés. Gente, o Alpha Fox está observando. Gente, Michael meu Alpha, informe fora do solo. Ele não era estar, né? Está na final para a intercessão Papá, o Thiago Alpha Fox. Ok, Thiago Alpha Fox. Aproxime para o pátio da Aerostar. Atente à movimentação do pátio. Informe no solo controlado. Vento 130 graus, 05 nós. O meu Alpha está fora do solo. O Michael meu Alpha, sim. Aproxima também da Rima. Está o pátio 5 da Aerostar. Positivo, está autorizado, enquadra o final da 17 e prossegue direto à retaguarda do Charlie Alpha Fox. Está autorizado, informe no solo controlado, vento é 120 graus, 05 nós. Check. Encerra November Vito, mantém a posição. O Rio 1.5973, decolado 1.7, chame o controle 120, décima 8. 08, bom dia, Sérgio. Tá no solo, Charlie Alpha Fox. Frequência livre, Charlie Alpha Fox. Romeo Alfa, no solo azul, na frequência livre. O Serra Novembro Zito, táxi via Papá, chame na interseção para ingresso. Geral 9970, livre decolagem, dá 1-0, vento é 1-0-0 graus, 04 nós. Livre decolagem, 9970. Novembro, táxi via 1-7, chame a... vai decolar da 1-7 ou da 1-0? Ok, táxi via 1-7, chame a linha de pronto. Geral 9970, decolado aos 21, chame o controle 1208. Geral 9970, pode curvar à esquerda para levar informações? Ok, é para chamar o controle, obrigado. Nada. Estou indo no 233, mantenha a posição. Mantenha a posição, 233. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, reposte na base, dá 1-7. Repostará na base, Guardião 05, pensar na parte de ingresso, retorno em Salvador pelo setor noroeste. Net Guardião 05, informe na final por parte do GRAE, é um citation decolando da 17 no momento. Informe visual com tráfego. Ciente do tráfego, ainda não visual, mas sem interferência com a decolagem e final 10. Papa Romeu Serra, November Vitor, autorizado a decolar da 17, o vento é 130 graus, 04 nós. Uno 233, a Lima tem 10. Lima tem 10, Bono 23. Solo controlado. Informará no solo controlado, Guardião 05. Papa Romeu Serra, November Vitor, decolado aos 23. Chame o controle, 20, décima 8. 208. Turno 233, decolagem autorizada, da 10, vento é 100 graus, 3 nós. E o decolagem também, 23. No solo 24, frequência livre, guardião 05. Turno 233, decolar 225, chame o controle, 208. 208, bom controle, bom dia, obrigado, 233. 2 Salvador, bom dia, Azul, 4234, ponto 0, 1, 0. Mantenha o ponto de espera, Azul 4234, uma viatura fazendo a revisão na 1-0. É o ponto de espera da 1-0, Azul 4234. O Azul 4234, a linha mantém a 1-0. A linha mantém a 1-0, Azul 4234. Azul 4234, decolagem autorizada, da 1-0, vento é 090 graus, 4 nós. Decolagem 1-0, Azul 4234. Azul 4234 decolado aos 3-0, chame o controle em 208. 208, Azul 4234, pode ir. Então, Mike Yankee, tá livre a sinais de táxi. Salvador, gol no 755, estabilizado, baixa a travada visual com a pista. 7 gol no 755. Autorizado o pouso, final 1-0. Vento é 1-0-0 graus, 04 nós. Pouso, pista 1-0, gol no 755. Oi, muito bom dia, passarei 2223, posso esperar, 1-0. Bom dia, passarei 2223, mantenha, ponto espera. Mantenha 2223. Fox, livre acionar e chame táxi. Zulu November, chame na base da pista 35. Chama na base 35, o Eco Zulu November. A transmissão está ininteligível. É, confirme quem chamou a torre, cheque o rádio. Lima, Lima Alfa, é, livre acionamento e chame táxi. Romeu Alfa, livre acionamento, chame táxi. Foro 2223, posso parar da 10. Passarelo 2223, a linha mantém 10. Mantém 10, 2223. Tô no 755, no solo aos 35, chame o solo 21 decimal 1, né? 21 1, na bosta. Charlie Alpha Fox, táxi autorizado, chame na papá. A posição, o Michael meu alfa. Faz a 35, Eco Zulu November. Autorizado final da 35, Eco Zulu November. Reporte. Reportar final, baixa travada. Passarela 2223, decolagem autorizada da 10, o vento é 10 graus, 03 nós. Autorizada a decolagem da 10, descendo 2223. Foi o Charlie Alpha Fox, ponto de estrada papá. Mantenha a posição, Charlie Alpha Fox. O Zulu November, autorizado pouso na 35, o vento é 10 graus, 05 nós. Livre pouso, Eco Zulu November. Não, Eco Zulu November. Gente, pouso autorizado na 35, Eco Zulu November. O vento é 10 graus, 3 nós. Livre pouso, November. Passarendo 2223. Decolado aos 37, controle 120 decimal 8. 08, obrigado. Muito bom dia, 2223. Dia. Com o tráfego que acaba de pousar na 35. Ok, após o mesmo ultrapassar a papá, ingresse na pista, alinhe e decole. O vento é 130 graus, 05 nós, pista 17. 4 Zulu November no solo aos 37, backtrack autorizado, táxi via Papá 45, atente helicóptero decolando da 17 com sua Sul. Oi, bom dia, Gol 092, estabilizado X-Ray da 10. 1092, autorizado pouso na 10, vento é 120 graus, 07 nós. Afirmativo, tem livre pouso na 10, Gol 092. Fora do solo, Alfa Fox. É como meu Alfa tem aeronave sentido contrário, 45, após a mesma, livre táxi, chame na Papá. Charlie Alfa Fox, decolado, aos 38, ao atingir o litoral, controle 1208. 1208, Alfa Fox, bom dia. O 1092, informa o tráfego, um helicóptero no setor sul do campo, à sua direita, está no litoral 500 pés, não interfere no pouso. Excelente, muito obrigado, 092. Lima Alfa, táxi autorizado, chame na Papá. O Mike Romeu Alfa, autorizado a alinhar e decolar com o Proa Sul da 17, o vento é 120 graus, 07 nós. Sim. Salvador, muito bom dia, do 2783.0 da 10 pronto. Azul 2783 está autorizado alinhar e manter a 10. Alinhar e manter a 10. É, Chasca Mike Yannick, chame no ponto de espera da 17. É com o meu alfa decolado ao 40, controle 1208. 128, obrigado. No 092, no solo 40, chame o solo 21 na decima 1. 21 não, pode ir. O azul 2783, decolagem autorizada, 10, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado decolagem 2783. Lima Lima Alfa, táxi V1 no 7, chame alinhado e pronto para decolagem. O Oscar Mike Yank mantém o ponto de espera, tem um tráfego taxiano na 1 no 7. Azul 2783 decolado aos 42, chame o controle 1208. 208, boa tarde, bom dia. O Lima Lima Alfa mantém a posição. O 5975 está autorizado decolar da 1-0. O vento é 1-0 graus, 1-0 norte. O Lima Lima Alfa ainda mantém a posição. Tem um tráfego cruzando a final da 35. Aguarde mais um momento. Lima Lima Alfa, controle nos informou que o senhor deverá manter 4010, aguardando a liberação do mesmo para acender ao nível autorizado, nível final, mantenha 4010, livre de decolagem da 17, o vento é 1-20 graus, 07 nós. Mike Yankee, a Lena tem a 1-7. Lima Alfa decolado aos 47, chame o controle em 208. Lima Alfa. Oscar Mike Yankee, decolagem autorizada no 7, o vento é 1-0 graus, 05 nós. 5975, decolado aos 47, controle em 208. 208, 97. informar quem é que decolado aos 48, chame o controle, 208. 208. Torre Tan 4753, passou o Tan 4753, pouso autorizado. Não no zero, o vento é 120 graus, 62 de nós. Livre pouso 4753. Então 4753 no solo 52, solo 21, decimal 1. Solo 21, 4753. torre, o azul 4981, final da pista 10. Bom dia. Bom dia, azul 4981. Autorizado pouso na 10. Vento é 110 graus, 62 nós. Livre pouso na pista 10, 4981. Rumba 18 mantém o ponto de espera. Um bom no 8, a linha mantém no 0. O azul 4981, é, no solo, ao 57. Chame o solo no 21, décima 1. 81, 4981. Rumba 18, livre de decolagem, 10, vento 120 graus, 612 nós. Patango, Oscar Vitor Uniforme, bom dia, tá livre o acionamento, chame táxi. O rumo 1-2, decolaram 5-9, chame o controle, 208. Controle 208, rumo. Vitor Uniforme, Vicente, táxi via Papá, chama para ingressar no 17. Bosca, Vitor e Uniforme, táxi 17, chame a linha de pronto para decolar.